Então tá bueno aí, tá certo, tchê. No retorno, Papai Henrique 3, Mike Alfa Alfa pra QSP. Mandando as considerações aí, tá bom, Daniel, do Rochinha. Tanto do Rochinha como do Carlos Alberto. Carlos Alberto pediu para que se quiser fazer seu câmbio, prossiga por aí. Vai ser de satisfação para todos nós aí, tá bom, Daniel? Papai Henrique 3, Mike Alfa Alfa na QSP. Papai Henrique 3, Mike Alfa Alfa, boa tarde. É Papai Henrique 1, Hotel Delta Tango. Opa, chegou o Papai Henrique 1, Hotel Delta Tango. Nosso amigo Saragô, hein? Manda o meu abraço para ele também, tá bom, Marcelo? É meu padrinho de CW, hein? Nosso amigo Saragô, ok? Papai Henrique 3, Mike Alfa Alfa. Papai Henrique 4, França, X-Ray, que era o operador Daniel. Agradece por aí pela Cast Point, ok? Um abraço a turma toda por aí. Ficam todos com Deus. Tá certo então, Daniel. Prazer é todo da rodada em tê-lo aqui na frequência aí. Tudo de bom. Permaneça o tempo que te for possível e quando puderes, retorne aí. Tá certo? Chegando o Saragô aí, o Carlos Alberto, desejando a todos aí um forte abraço, tudo de bom. O Daniel também manda as considerações, dizendo que é o padrinho de CW dele. Papai Henrique 3, Mike Alfa Alfa, devolve ao comando, Papai Henrique 1, Charlie Alfa, Foxtrot. Ô Marcelo, manda um abraço pro Saragô, e o Saragô do rádio tá funcionando muito bem aqui. Ô Marcelo, por favor, eu não tô ouvindo o Saragô, só via Pardinho. Passa a palavra pro Saragô, por favor, pra mim. É o Papai Henrique 1 no Hotel Delta Tango, ok? Anotado, Roberto. Então tá certo aí. Então tá, vamos aí, o Saragô, Papai Yankee 1, Hotel Delta Tango, aí pelo Niterói. Boa tarde, um abraço aí com os cumprimentos do comandante de toda a rodada. Seja bem-vindo ao QSQ Ponto de Contato, tá? Boa noite. Aqui é Papai Yankee 3, Mike Alfa Alfa na QSP. A palavra é tua aí, com forte abraço de todos aí, Saragô. Positivo, obrigado, querido. Grande abraço a você, a todos que estão aí no ponto de contato do QSU. Muito obrigado pela ponte, dê um abraço por gentileza no comandante. Já ele que agora eu estou satisfeito que ele já está no ar. O Papai Henrique 1 conhece aquilo. Ok? Manda um abraço também pro meu afilhado e a todos que estão presentes. Papai Henrique 1, Hotel Delta Tango, rodada e ponto de contato. Papai Henrique 3, Mike Alfa, um grande abraço pra você. Ok, ô Saragô, tudo de bom então? QSL aí, mandando um abraço aí, tá? Ó, Daniel, teu padrinho manda um abraço pra ti. O Rocha, ele manda as considerações aí, feliz que tu tenha retomado aí com as condições de modulação, né, tia? Com equipamento novamente aí, tá bom, Rocha? Então é isso aí, muito obrigado pela presença, Saragô. Esse luxo aí de dizer em nome dele aí, as considerações, um abraço, tudo de bom pra vocês, tu e a família também, logicamente, tá certo? Um abraço aí, Roberto, Papai que 2, vamos a Guatemala chegando por aí. Prossiga aí, ô Carlinhos, Carlos Alberto. Eu, Marcelo, obrigado pelas pontes, hein? Ouvi todo mundo aqui pelo SDR, tá bom, querido? Mas muito obrigado, Marcelão. Alô, batata frita, Roma, Guatemala, tá anotado, hein? Alô, Papa Yankee 4, Bravo Fox. Alô, Uberlândia, Anastácio, boa tarde, um abraço. De Papa Yankee 1, no Canadá, América, França. Carlos Alberto Porquissamã, se eu ficar fora do ar é porque faltou energia, hein? A tempestade está se aproximando aqui da minha região. E a palavra é sua, fala, Anastácio. Anastácio, um abraço a você, viu, Anastácio? O meu irmão Marignone é comunicado também, tá bom, meu irmão? O Papa Maria. Ok. Barbaridade. Hoje tá bom, hein? Tá fervendo de amigos aí, de novos irmãos, hein? Daí, o Roxinha, aquele abraço fraterno a você e a toda a família e os demais aí pela frequência de Peipção 4, Bravo Fox do Berlândia, no aguardo da oportunidade e a gentileza aí do Marcelo fazendo essa ponte, hein? Marcelo chegando aqui com belo sinal, junto aí com o Carlinhos também, botando aqui 10 dB acima de 9, hein? Que coisa, que transmissão boa. Embora a propagação aí não tá muito boa, mas alguns colegas me chegam aqui em ótimas condições. sem carinho, sem nada especial. Muita gente querendo falar, vou falar pouco. A estação de 1,99 atrás do morro, no meio da favela, dando oportunidade a todos os outros. Desejando uma boa semana, bom comando. Vamos aí por aí, ok, carinho? Segurado, escuta, pizza ao quarto, batata frita. Meu grande comandante, pizza ao Canadá, Bélgica, França. Acabou o período, obrigado. Papai Yankee 6, Kilo Rádio, tá? O Carlos Alberto, Papai Yankee 1, Canadá, América, França. Papai Yankee 3, Juliette, Delta, Vitor, Dorelis. O General Câmara, boa tarde. Comandante Carlos Alberto, boa tarde. Os demais estão por frequência, a turma tá grande. Eu estendo aí a todos, eu Forte 73. E Papai Yankee 3, JDV. Eu vou ter que sair também daqui a pouquinho, viu, Carlos Alberto? Vai mais tarde, a gente volta aí. Quanto ao tempo, que está quase derramando água com temporal aí por Quissamã. E anote então aí, por gentileza, aí o Papai Q6 Quilo Rádio, o Edson de Candeias, que chegou aí já faz mais tempo que ele chegou aí. Tá, Carlos Alberto, nada especial, a não ser aí meu agradecimento, aí, parabéns pela tua estação, com exceção de um cortezinho que está dando aí uma falhazinha. Eu não sei se é microfone ou o que é, viu, Carlos Alberto, mas o áudio aí, a transmissão tá maravilha, hein? Repito aí, o áudio parece que tá um pouquinho melhor do que era antes, pelo menos pra mim, né? E Carlos Alberto, prossiga, Papai Yankee 1, Canadá, América, França, de Papai Yankee 3, Japão, Dinamarca, Vitória. Um abraço aí, Carlos Alberto. Boa tarde, Japão, Canadá, com boa tarde. Ó, a gente deu boa tarde aí junto, só um pouquinho, que é um boa tarde, hein? Siga aí, comandante. Cinco Bravo Romeu, quer mais alguém depois dele? Ô, Dornelis, pô, pai, vim te cumprimentou aqui, Dornelis. Obrigado. Um abraço, paizinha. Bravo Romeu, tá anotado. Mais alguém? Você também. Alô, Papai Yankee. Obrigado, Dornelis. Um grande abraço, hein? Alô, Papa Yankee 2, Roma, Guatemala. Alô, Roberto. Alô, Bauru. Boa tarde, um grande abraço. De Papa Yankee 1, no Canadá, América, França. Carlos Alberto, por Quissamã. E a palavra é sua. Ok, Roberto?